na hora a uma moto zero quilômetro. Mini Bates Rodrigues, organização Eronildo. Dica de saúde. Os entusiastas da aromaterapia já recomendavam inalações com gotas de óleo de alecrim ou de orégano para aliviar infecções respiratórias. Descobriu também que justamente esses óleos ajudam a destruir a bactéria da maioria das pneumonias, além de matar fungos causadores de moléstias pulmonares. Dia mais barato do mês está de volta. É nesta quinta-feira, o dia super legal. Mais uma vez rasgamos os preços. Será o dia inteiro de ofertas como você nunca viu. Marca na sua agenda. Será apenas nesta quinta-feira. Dia super legal. O dia mais barato do mês está de volta. É nesta quinta-feira, o dia super legal. Mais uma vez rasgamos os preços. Será o dia inteiro de ofertas como você nunca viu. Marca na sua agenda. Será apenas nesta quinta-feira, dia super legal. O dia mais barato do mês está de volta. É nesta quinta-feira, o dia super legal. Mais uma vez rasgamos os preços. Será o dia inteiro de ofertas como você nunca viu. Marca na sua agenda. Será apenas nesta quinta-feira, dia super legal. O dia mais barato do mês está de volta. É nesta quinta-feira, o dia super legal. Mais uma vez rasgamos os preços. Será o dia inteiro de ofertas como você nunca viu. Marca na sua agenda. Será apenas nesta quinta-feira, dia super legal. Dica da dona de casa. Olá, você, dona de casa, que gosta de fazer aquele bolo de chocolate que não haja nenhum imprevisto na receita. Bom, para evitar manchas brancas em bolos de chocolate, salpique na assadeira untada chocolate em pó em vez de farinha de trigo antes de colocar a massa para assar. Flagrantes, polêmica, a notícia que mexe com sua vida no rádio, na TV e em todas as redes sociais. Olho Vivo, um programa quente, vibrante, de segunda a sexta ao meio-dia, com a apresentação de Petson Santos e José Dias Neto, aqui na Rádio Santana FM. Dica da dona de casa. Se o papel manteiga grudar na massa, molhe-o enquanto ainda estiver quente com água fria e ele se soltará imediatamente. 15 horas e 37 minutos. Titi da fama, as notícias dos famosos. Titi da Fama voltou pra falar de Anitta, que se pronuncia sobre suposto namoro com Peso Pluma. Será que está rolando um Bela Kill? Anitta abriu o jogo em torno dos rumores de que esteja vivendo um relacionamento com o rapper Peso Pluma. Em entrevista, a cantora não rotulou o nível deles, mas assegurou que ambos se amam. Nós os amamos muito e acredito que é isso que importa. As pessoas têm muito a necessidade de colocar rótulos nas coisas, mas eu gosto de viver a vida e ver o que rola, disse ela. Aí o nosso Tititi, que volta daqui a pouquinho pra falar de novela da Globo, que bate recorde de audiência. Eu te conto já já. Tititi da Fama. Dica da dona de casa. Para limpar um frasco de vidro por dentro, coloque fubá na água ou alguns grãos de milho e agite bem até limpar. Depois é só enxaguar e deixar secar. 15 horas. E 39 minutos. Você está ouvindo Top 30. Top 30 tá de volta, posição de número 22. Dilcinho e mais uma participação dela, Ana Castela, passada de mão. Ai, ai, ai. 22ª posição. Se eu te ligo, não me atende, manda um áudio, não responde. Tá com quem? Cê tá onde? Eu penso em me afastar, porque igual você tem de monte. Aí eu lembro da noite de ontem. Cê fez gostoso de um jeito que só você faz. Fazer o que se todo dia eu tô querendo mais. Eu tô querendo mais. Inclusive agora, cê passa aqui em casa, que horas? Eu já pensei em te largar. Moras pra sala de mão com pessoas.

feijão, churrasqueira de roda de caminhão. Levo um quilo indicado e o que for vender, hoje é sexta. Quem fez, fez. Quem não fez, não vai fazer. E os B.O. segunda-feira a gente vê. Quando chega no grupo, churrasquinho, quem anima? A cerveja abre sozinha e chega o cantor oficial das farrinhas. A cerveja abre sozinha quando toca os modão, as modernas, os breguinha. A cerveja abre sozinha. Tá me dando sede, Fortaleza. De plástico, copo de requeijão, churrasqueira de roda de caminhão. É um quilo indicado e o que for beber, hoje é sexta. Quem fez, fez. Quem não fez, não vai fazer. E os B.O. segunda-feira a gente vê. Quando chega no grupo, churrasquinho, quem anima? Oficial das farrias, a cerveja abre sozinha quando toca os modão, as modernas preguinha. A cerveja abre sozinha e chega no grupo, churrasquinho, quem anima? Como é que é? Como é que é? Oficial das farrias, a cerveja abre sozinha quando toca os modão. As modernas prequinha, a cerveja abre sozinha. Joga a mão pra cima e faz barulho aí, Fortaleza, por gentileza. Décima nona posição. I didn't think you would understand me. Could you ever even try? I don't wanna tiptoe, and I don't wanna hide, but I don't wanna feed this monstrous fire. Just wanna let this story die, and I'll be alright. We can be friends, but I'd like to just pretend. Me and my truth, we sit in silence. Baby girl, it's just me and you. Cause I don't wanna argue, but I don't wanna fight. My tongue, yeah, I think I'd rather die. You got me misunderstood, but at least I look this good. We can't be friends, but I'd like to just pretend. You cling to your papers and pens. Wait until you like me again. Wait for your love, my love. I'll wait for your love, I'll wait for your love. Can Be Friends, 19ª da semana. Na 20ª aqui no Top 30, a cerveja abre sozinha, som do Murilo Ruf. Posição 21, Ferrugem e Sorriso Maroto. Apaguei pra todos. E na posição de número 22 ficou o Dilcinho com a Ana Castela. Passada de mão. E você não sai daí não. Top 30, volta já. Top 30. Descubra o mundo com mais qualidade, com mais segurança e mais velocidade. LG Net, a internet que você merece. Com certeza é LG Net. Liberdade para navegar na internet. A preferida é a LG Net. A preferida é a LG Net. LG Net é você sempre conectado. A LG Net está do seu lado. A LG Net está do seu lado. Só aqui você tem super vantagens. A melhor experiência em navegação. Ultra velocidade, fibra ótica incrível que irá transformar a sua vida. Contrate agora mesmo pelo 0800-591-7274. LG Net, viva a evolução. Dica da dona de casa. A casca do coco sairá mais facilmente se for aquecida antes de cortar o coco. Lab Farma, laboratório de análises clínicas e farmácia, doutora Catelânia Debra Paulo Leite, com especialidades em hematologia, bioquímica, parasitologia, urina análise, imunologia, realizando todos os tipos de exames, PCR, látex, ASLO, BHCG, VDRL, sorologia para chagas, IgG e IgM, PSA, exame de próstata, HIV 1 e 2, teste de tireoide, TSH, T3 livre, T4 livre, toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, teste de paternidade DNA, exame de fertilidade, prolactina, testosterona, estradiol, cultura de urina e cultura de garganta, orofaringe, enfim, todos os tipos de exames. Firmado parceria desde 2011 com o conceituado Laboratório Álvaro, Centro de Análises e Pesquisas Clínicas de Cascavel, no Paraná. Apoio e referência a laboratórios com renome nacional e internacional. O Lab Farma conta ainda com todos os tipos de medicamentos éticos, genéricos e similares. Verificação da pressão arterial, nebulização, verificação da temperatura e aplicação de injeção grátis. O Lab Farma está localizado à rua Manuel Batista, número 40, Centro de Santana dos Garrotes, Paraíba. Fone 3485-1091 ou pelo celular 9947-6201. Lab Farma, compromisso com você e com sua saúde. De saúde. Se você tem um espasmo muscular quando está fazendo exercícios, pare a atividade. Não tente continuar e passar por cima da câimbra muscular. Se você tenta continuar, é possível que prejudique o músculo rompendo-o ou puxando-o. Frigo e Fruta Santana, organização Bazão e Vanderly. Etnilza Confecções, shorts, blusas masculinas e femininas. Na perfumaria temos Boticário, Natura, Avon, Lawsonville, também produtos de beleza, cama, mesa e banho, bolsas para viagens, relógios e semijoias Romanel e Bruna, também alianças em ouro. Localizado à rua Clementino de Oliveira, número 162, telefone 9915-4406, 3485-1218. Agradecemos a preferência. Organização Leu Etnilza Confecções. Dica da dona de casa. Para que a cenoura não fique mole e seca, retire o talo antes de guardar. 15 horas e 55 minutos. Você está ouvindo? Top 30. Top 30 tá de volta. 18ª da semana agora. Som de Traia Véia e Gustavo Lima. Equivocada. 18ª posição. Eu dentro do meu carro, indo pro trabalho, dando play no áudio.